Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Aqui é o Chantrão do Jovem Nerd, Engage! Aqui é Carlos Voltor, vida longa e próspera. Aqui é Eduardo Spohr e Sr. Rolf, frequência de saudação. Sr. Rolf, como é que é? Saiu meio bizarro, hein? Aqui é o Android e o Data não é um robô asimoviano. Não é, pô. É só um easter egg. Aqui é a Azaghal e eu pergunto, alguém tem um atestado aí? Tu quer fugir desse? Puta merda. Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer um Nerdcast que estávamos devendo sobre a franquia Star Trek. Por que não falamos tudo? Não falamos ainda de A Nova Geração, rapaz. Capitão Picard versus Kirk. Isso é um bom um crossover interessante. Muito bom. Existe discussão até muito hoje... Muito mal aproveitado, na verdade. É, mas existe discussão até hoje dos fãs. Os fãs de Picard, os fãs de Kirk. Nós vamos falar sobre esta série fantástica de Star Trek depois dos e-mails. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de dentro, não vamos porra nenhuma, porque a gente está de férias! É isso aí, galera. Muito bem, você está ouvindo agora a nossa gravação de e-mails padrão. E repetitiva. É, ela vai se repetir durante um mês inteiro nos Nerdcasts. Para lembrar você que a gente está viajando, então não tem leitura de e-mails destes Nerdcasts durante a viagem, certo? Isso. Toda semana vai ter Nerdcast novo, não se preocupe. Nós voltaremos sãos e salvos no dia 12 de agosto com o Nerdcast já com leitura de e-mails. Importante avisar as pessoas, Azaghal, que apesar de estarmos de férias, a Nerdstore continua funcionando. Exatamente. Não tem essa parada de a gente sai de férias e fecha a loja. Não, tá isso maluco? Aqui não é quitanda. Exatamente. Se fosse a quitanda, teria alguém trabalhando aqui também. A questão é que trouxemos Slave Roboto. Isso. Para a sede, o QG da Nerd Store. Foi programado para. Isso, botamos tudo. O disco de empacotamento. Exato. Empacote.sys. Não vai mudar nada. Você pode continuar comprando suas camisas, suas canecas, com a maior tranquilidade e um serviço excelente da Nerd Store. Muito bom. Na prática, quase nada muda pra você, então ouça o programa de hoje. Exatamente. Certo? Vamos lá. Eduardo, pô, acompanhe o raciocínio. Sim, vamos tentar. A gente já falou em outros Nerdcasts sobre Star Trek, a história da série, que nasceu lá na década de 60, teve 3 temporadas, foi cancelada, foi descoberta e virou um fenômeno cultural nas reprises, anos depois que foram descobrir, né, a série, né? Isso. E estavam até planejando o retorno da série, que se chamava Star Trek Phase 2, quando estreou Star Wars. E aí, isso aí tudo mudou, né? E aí a Paramount decidiu rapidamente que Star Trek não deveria ser uma série, sim deveria ser um filme, já que tema espacial estava bombando nos cinemas. Aí logo transformaram que veio Star Trek Motion Picture. E durante a década de 80 inteira, a tripulação clássica, Capitão Kirk, Spock e companhia, fizeram 6 filmes que foram muito divertidos. Isso aí. Sabe o que eu nunca entendi? Ah. O Capitão Kirk é da velha geração, vamos assim dizer, né? É. Série clássica. Série clássica. É TOS, T-O-S, The Original Series. Não, na verdade é Tosco. Cara, tu pensou muito rápido, puta que pariu. Totalmente tosco. Mas a minha pergunta é a seguinte, o Capitão Picard é da nova geração. É. Sabe o que sempre confunde minha cabeça? É. Como é que o Capitão mais velho é da nova geração? Pronto. É. É o paradoxo Dom Pedro, né? É isso? Exato, porque Dom Pedro II é mais velho que Dom Pedro I, né? Como é que faz? É isso aí. Segundo Tucano, nosso querido Tucano, é isso aí. Exatamente, né? O que acontece nessa época que os filmes começaram a fazer realmente muito sucesso da geração original, né? E foi depois do quarto filme que fez o maior sucesso no cinema e acaba que deu a ideia da Paramount trazer o Nova Geração, que vem logo um ano depois desse filme. Isso é que muita gente não sabe, né? A série da Nova Geração começou na TV em 87, quando ainda tava rolando os filmes do Capitão Kirk. Ainda teve o quinto e o sexto filme. Claro que o cara poderia não arriscar e, de repente, trazer os personagens da série clássica. Eu não sei se conseguiria, até por uma questão dos atores, né? Mas vamos dizer, existia essa ideia, né, de trazer os personagens, mas eu achei muito maneiro, cara. Em vez do cara ficar preocupado, por exemplo, em reciclar os personagens, né, como às vezes acontece, causa aquelas bombas, né, como foi o caso, por exemplo, do próprio Star Wars, né, que o cara quis reciclar um monte de pessoas. O que tinha a ver R2-D2 ser 3PO, né? Porra, sabe? Não tinha nada a ver. Então, às vezes, o cara fica tentando goela abaixo, né? Então, o cara falou assim, às vezes, cara, é bom que ele fala, num documentário, ele fala, let it go. Assim, esses caras vão ficar na memória pra sempre. O Kirk, o Spock, eles saíram, o último filme, que foi belíssimo, né? Eles saíram na hora certa, cara. E ficou aquela imagem dos caras sem desgastar. E até hoje, eles são vistos como grandes heróis da televisão e tudo, e são adorados pelos fãs. Essa frase dele, eu acho linda. É, let it go, é isso aí. Agora é a hora da gente reformular, e que eu achei, parada que eu achei mais maneira, porque realmente houve, nesse caso, houve uma cronologia. Eles respeitaram a cronologia. Então, a Nova Geração, ela começa 70 anos depois da série clássica. E o mais maneiro disso é que os fãs que acompanham, por exemplo, os filmes, eles viram que o primeiro filme, né, se passa, com a série clássica, se passa depois mesmo do fim da temporada da televisão. Sim. Então, os filmes acompanharam a cronologia, né? E a série Nova Geração acompanha essa cronologia, né? Então, você vê ali a evolução dos uniformes, né? Entre 70 anos, lá, né? 30 anos entre isso, teve o uniforme que foi usado no filme, que foi evoluindo depois pro uniforme da série da Nova Geração. Então, tudo isso aí foi muito bem amarrado, cara. As novas tecnologias, né? Porque você vê, pô, pra gente, mundo de fantasia, por exemplo, é uma coisa que não muda, né? A tecnologia. 1000 anos, 30 mil anos, continua a mesma coisa. Agora, não um mundo que teria tecnologia, ou um mundo normal, isso ia evoluir. Então, eles têm novas coisas, novos mecanismos, novos aparelhos da Nova Geração que eles não tinham na série clássica. Pô, é maneiríssimo isso, cara. É bem coisa de cara que gosta mesmo daquilo, né? Foi legal que a ideia do Roddenberry em reformular todo aquele universo era justamente mostrar como tudo poderia mudar e como tudo no mundo mudava. Um exemplo clássico era que sempre na série do Kirk, nos filmes do Kirk, os Klingons eram os inimigos mortais da humanidade, né? Klingons eram, sabe, era tudo que representava de maligno e perverso na galáxia, a raça de guerreiros, uns ignorantes. Isso. E aí o cara em 87 lança uma nova geração de Star Trek com um Klingon na tripulação da Enterprise, né? Que porra é essa, né, cara? Agora são nossos aliados, viu? Eu destaquei a parte tecnológica, a parte dos dispositivos, o Alexandre falou muito bem, e a parte também da política, a parte da história. Então, foi o que aconteceu mesmo. Eles foram evoluindo nos filmes e isso foi tudo aproveitado, tudo foi tudo encaixado perfeitamente. Então, pra quem é fã, cara, é muito maneiro. O que eu acho mais impressionante é que não é só evoluiu tecnologicamente e politicamente, como socialmente, né? Porque o Klingon ganhou um concurso de Miss Universo, né, cara? Sabe o que é feito aquela faixa? Agora eu vou quebrar a magia da parada, né? Eu tava vendo a entrevista com a, sei lá, figurinista, sei lá. E ela falou que todo cara que faz figurino de ficção científica, o paraíso é ferro velho. O negócio é pra ferro velho. Aí, tu imagina o George Lucas, né, porra? Ela disse que aquilo ali eram faixas de bicicleta, correia de bicicleta, cara. Caraca! Ela foi fazendo, foi juntando. Engage. Mas é interessante também que é o seguinte, quando eu comecei a ver a série, eu não entendia, só pra destacar essa parada dos Klingons, né? Eu achava que era meio comum, né, essa parada dos Klingons estarem na Frota Estelar, mas não é bem assim. É, não, ele é o único. Ele Exato. É o único na Frota Estelar, né? Isso é. Mas por que ele é o único? A base, né, onde ele morava com a família, Klingon, tudo, é destruída por um ataque romulano. Quem encontra ele, quem resgata eles, é um grupo da Federação. E ele acaba ficando com uma família adotiva terrestre. Isso. E ele cresce na Terra. Mas não mas não existia aquele clima de guerra entre os Klingons, era só... É, o clima de guerra acaba, na verdade, você vê isso no final do sexto filme. É isso que é interessante, porque você tinha esse gap de tempo que você não sabia o que tinha acontecido com os Klingons. E no sexto filme, o último filme da geração original, da tripulação original, eles fazem voltado pra essa história, né? Que eles mostram que era exatamente um paralelo muito grande com o colapso da União Soviética, né? Os Klingons eram vistos, né, como meio que a ameaça soviética. Comunista, né? É, exatamente. Comunista. E aí, da mesma forma que a economia da União Soviética entrou em colapso, eles tiveram que, sabe, arregar, né? No sexto filme, começa com a explosão de uma lua. A lua de Praxis. Sim, e isso fudeu todo o planeta dos Klingons, né? E eles já mostram que eles não iam conseguir sobreviver com uma raça sem ajuda da Federação, né? Em 50 anos, eles teriam todos morridos e tal. E aí, é engraçado que tem aquele choque, né, de cultura. O Kirk, que odiava os Klingons com todas as forças, o filho dele foi morto por um Klingon e tal, e ele fala que eles morram, né? Let them die, né? Com todo o ódio, né? E o sexto filme é justamente isso. Eles tendo que se encontrar com os embaixadores Klingons, tendo que negociar uma paz, né? Quem é que negocia a paz? É o Kirk? Não, ela era uma escolta. Ela é, tipo, a principal nave da Federação e ia ser a escolta dos embaixadores Klingons pelo território da Federação até onde eles iam se encontrar pra discutir isso diplomaticamente. Não, tem uma cena sensacional que eles vão jantar na Enterprise, os embaixadores Klingons, né? E até o Chekhov, ele manda, né? Guess who's coming to dinner, né? E aí é um climaço, né, cara? Mas, e aí tem toda uma trama, rola um assassinato. É, na verdade existe uma conspiração de Klingons e da Federação mesmo, unidos pra impedir essa paz e que continuasse a guerra. Mas de qualquer jeito o sexto filme é pra amarrar essa história, né? Mostrar o que aconteceu com os Klingons e por que eles se aproximaram da Federação. Tem até uma parte interessante justamente porque houve o assassinato, o Capitão Kirk e o McCoy, né? São levados a julgamento. Isso. E quem os defende é justamente um antepassado do Worf. É, que é feito pelo Aliás, exatamente, interpretado pelo próprio ator, mas é um antepassado dele, que aparece no filme, numa pontinha, né, vagabunda, mas enfim, tá lá. Exatamente. Agora, sinceramente, vamos matar os Klingons mesmo? Que raça mais vagabunda? Dentro de Jornada nas Estrelas, é a raça mais nojenta que eu conheço. São os orques. Os Klingons são orques. Eles são os Dothraks, né? Na série antiga, na série clássica, os Klingons tinham um pouco de inteligência. Mas eles viraram bárbaros, viraram roqueiros de heavy metal. Com uma caca nojenta. O que a gente tá falando dessa raça? Pelo amor de Deus, vamos falar de... Foi uma coisa que foi mais transformada durante essa série. Que se você pegar mais os filmes, você pega o Christopher Plummer fazendo o Klingon no sexto filme, o Christopher Lloyd no terceiro. Eles eram um pouco diferentes do que foi depois transformado durante a série. O Christopher Lloyd foi o Klingon mais nojento. Nossa, dava uma vontade de enforcar o Christopher Lloyd. Ele fez um Klingon realmente muito bom. Vou já falar o seguinte pra galera que tá querendo ver Star Trek, assim. Se Quem tá querendo ver Star Trek? Manda um e-mail se você falar. Não, agora eu fiquei com vontade de ver Star claro Trek. Claro que tem, porra. Vai ver a primeira série tosca e depois a nova geração. Pra isso que serve esse Nerdcast. A gente vai apontar os melhores episódios. O pessoal vai ficar babando, entendeu? Eu vou desacreditar todos eles. Tá bom. Engage. Uma forma de você mensurar o tamanho do fenômeno cultural que foi Star Trek depois de 40 anos, né, desde o início da franquia até hoje, foi um leilão que teve na Christie's em 2006, comemorando os 40 anos de Star Trek. A Paramount desencaixotou, foi catar tudo que eles tinham, tudo. Roupas da série clássica, da nova geração, dos filmes, os modelos de naves, qualquer coisa, arma, phaser, tricorder, tudo que eles tinham de material físico da série que tava lá empoeirado no armazém da Paramount, fizeram esse leilão pra, porra, oferecer aos fãs essa parada, né? Cada um vê como quer, né? Ué, mas... A série já tinha acabado e eles queriam fazer algum dinheiro a mais com esta merda. É, então, antes de fechar de vez as portas. Exato, 2006 já não tinha porra nenhuma mais. Eles estavam cagando pros fãs. Cagando! Não, se eles quisessem fazer alguma coisa pelos fãs, eles davam de graça. Mandavam fazer uma fila e entregavam. Eles iam, obviamente, arrecadar a grana, porra, com essa porra. Ah, eles deram pra alguma instituição de caridade, não? Casos artistas dos atores do Star Trek, deram? Não deram, né, cara? E era aí... pra encher a burrinha da Paramount. E aí, bom, mas se ninguém comprasse, aí ia ser o problema deles, né? Mas eles arremataram uns 1000 lotes, conseguiram vender tudo, e olha só os preços. O modelo da USS Reliant do Star Trek 2, a Ira de Khan, que é o modelo, você diz, o modelo que eles usaram no filme, gigante, né? Uhum. Vendido por $24,000. Barato. É, foi bom. Ah, barato. Barato. Você achou... Eu achei. O preço de um carro, né? Pra um revel gigante. Mas, pra esse tipo de item, eu achei barato. A USS Voyager, modelo da Voyager da série, foi por $110,000. Aí a gente já tá começando a falar mais sério. A Enterprise A, da maioria dos filmes, é um bicho gigante, que você precisa de uma mega sala pra colocar aquilo, $260,000. Aí é uma grana. E o item mais caro... Camisa rasgada do quê? Deve ter vendido essa porra. Essa não valia tanto porque tinha umas 300. Exato. Por incrível que pareça, o item mais caro foi a Enterprise D da série Nova Geração. Olha aí. Que foi arrematada, meu filho, por $500,000. Aí é uma grana realmente de respeito. Meio milhão de dólares num item, mano. Tá vendo a preocupação dos fãs da Paramount? Ué, mas é bom que tem fãs com bastante grana essa porra, né? Mas ela vendeu muito porque ela é 2 em 1, né? Que ela separa, né? Mas o mais engraçado é que eu vi isso num documentário, né? Foi eles falando que venderam a flauta do Picard, do episódio que ele toca a flauta, por $40,000. Caralho, mano. E aí depois, eles mudam a cena pro Patrick Stewart, rindo pra cacete, ele fala assim, cara, não toca! Não é uma flauta de verdade, cara. Como é que pode, né, cara? Isso a gente vai pensar, o ser humano é muito babaca, né, cara? O ser humano é muito babaca, cara. Não, e o próprio Patrick Stewart fala isso. Eu falei assim, cara, quando eu vi a lista de itens, né, eu vi a minha escrivaninha aqui, da série, né? E eu falei, fiquei tentado em, pô, seria legal eu comprar a minha escrivaninha e ter aqui a minha escrivaninha pra sempre e tal. Aí ele pensou 2 vezes e falou, cara, é um pedaço de madeira pintado. Exato. É uma porra de um prop, cara. É, e se é pro cinema, não é nem bem acabado. Não, não é porra nenhuma, cara. É pra televisão, cacete. É, exato, pra televisão ainda. É uma madeira compensada vagabunda pintada, né, cara? É foda. Essa porra pra lá. É complicado, porque quando Lost tava perto do final, não a última temporada, ainda tava na quinta temporada, e eles estavam já anunciando um leilão. É, fizeram leilão, exato. E porra, eu fiquei, caralho, seria foda ter alguns itens e tal. E é uma babaquice, né? Pra que eu vou ter essa merda? Ficar folheando o diário do cara, do Faraday? Aí veio o último episódio de Lost e você desistiu, né? Eu desisti antes, na verdade. Não, claro. Mas, cara, é uma coisa que só colecionador entende. É aquele gosto por colecionar, que legal, isso aqui foi um negócio que eu gosto. É a mesma coisa do... Cara, os nossos action figures são uma babaquice do caralho, né? Mas eu não pago 20 mil não, por um. Tá certo. Mas é o que a gente gosta do action figure? Porque a gente vê o Darth Vader e lembra... bons momentos, né? Essas coisas. O cara quer ter isso um potencial muito maior, sabendo que ele tem um item que foi usado na filmagem. Esse lance aí não é só o valor agregado, o cara olhar o Darth Vader e lembrar. O cara quer ter o que ninguém tem, entendeu? É único, né? É uma peça única. Cara, eu tenho pena de quem tem consumismo por Star Trek, né, cara? Aí é realmente lamentável. Sabe o que eu tenho mais pena? Agora eu vou ser execrado fora. Nossa, lá vai. Eu sinto pena e vergonha alheia quando eu vejo aquela galera de 40, 50 anos de pijama em convenção, cara. Então, mas... Mas eu vou falar uma coisa que é muito pior do que isso. Também não estão errados, não, hein? Não tô falando que estão errados. Eu tô falando que eu tenho vergonha da alheia. Não. Mas de errado devo ser eu, né? Que tô lá, não sei fazer do quê. Eu não falei ainda, não é isso, não. É porque quando você vai, os caras todos vão nessa convenção, né? O Patrick Stewart, o... Não, mas eu tô falando do Brasil. Não, mas escuta. Os caras não vê ninguém, cara. Cobram, eles ficam numa parada assim, no tipo um stand lá, e eles cobram pra nego $200, $300 pra tirar uma foto e dar um autógrafo. Isso é um exemplo que eu acho que a gente devia adotar. Tô dizendo, os caras não estão errados, né, cara? Os caras estão fazendo deles lá, né? Ai, ai. O Luferrino já cobra só 25 pila. O JP pagou pra mãe dele, pra mãe do Luferrino. Puta merda, cara, que terror. Isso é pior ainda, cara. Que derrota, cara. É aquela velhinha com a pochete, né, cara? É, mas é exatamente isso que ele falou, cara. Que pra bater a foto com o Luferrino, você tinha que pagar pra velhinha da pochete. Era a mãe do Luferrino. Troca 50 dólares. E era, e com foto era 50 dólares. Ah, tá. Pra apertar a mão era 25, com foto era 50. Caraca, é muito doido, né? Você cobrar pra apertar a mão do cara. Não, não, dá autógrafo, porra. Autógrafo, né? Ah, autógrafo. Sim, é. Apertar a mão não, foi mal. Pô, a mão do Ferreira vai quebrar a sua mão, né, cara? Talvez não a sua, mas a minha com certeza. Eu participei de uma convenção Star Trek aqui em Curitiba faz anos e anos. Por sinal, o Guilherme Briggs apareceu por lá e ele mostrou, né, o trabalho dele como Worf. E foi sensacional. O Guilherme Briggs estava atacado naquele dia, estava engraçadíssimo. E aí, entre outras coisas, também mostraram, na época, o episódio piloto de Voyager. Que era frisson, né? Porque era a série nova do momento. Aí o episódio passou, achei meio chato. E aí na parte dos créditos eu queria sair, porque foi num cinema, sabe? Uhum. Aí na parte dos créditos eu decidi sair. Então eu fui em direção à cortininha, né? Pra ganhar o outro salão lá. E eu fui hostilizado por um Klingon, cara. Que é isso, cara? Como assim? É porque eles não queriam que eu abrisse a cortina pra entrar a luz, né? Uhum. Nos créditos. É, exatamente. Nos créditos, cara. E aí o Klingon apareceu lá com aquela botona gigantesca de drag queen e disse, aguarde um momento, por favor. Tá bom, né? Mas quais são as principais diferenças da série clássica para a nova geração? Bom, primeiro que o capitão fica na nave. Graças a Deus. Exato. Que é uma das principais regras do negócio, né? O número um lá, a principal obrigação dele é dizer, ô, capitão, você não pode sair não, você fica sentadinho aí que quem vai sou eu. É porque entre os fãs, né, eles falam assim, cara, como é possível que um capitão da nave toda hora tá se arriscando nos lugares mais perigosos? Mas a premissa da nova geração, desculpa, aí nesse ponto não muda muito, porque o cara manda o primeiro oficial dele pra tudo que é missão, meu amigo. Mas porra, o capitão fica na porra da nave, né, cara? Olha, Alexandre, missão diplomático, entendo. Agora, 400 cadê dessa porra, meu irmão? Mas é não vai mandar o primeiro oficial, foi mal. A questão é que essa parte de Star Trek é uma panelinha. Tem 400, 500 cabeças na nave, tu só vê 5 junto o tempo inteiro. O resto é foda, um bando excluído, que só tá lá pra morrer mesmo. É, que nem Lost. Tudo mas lá. Isso é interessante, sabe? Porque eu revi recentemente Band of Brothers, e aí tem lá o Winters, né? Que termina como sim. Major. Sim, e ele sim. Vai crescendo na hierarquia durante o seriado e tal. E ele tem esse ímpeto ainda de... Ele começou como tenente e tal, né? Tinha lá o pelotão deles e company e tal. Conforme ele foi ascendendo na hierarquia militar, ele parou de ter que entrar nas missões, né, cara? Ele tinha que só comandar. E tem um episódio que a Easy Company tá levando um pau foda que ela tá com um oficial que é um merda, e ele chega a pegar a arma pra correr, né, pra ir pra cima, e o coronel fala, Winters, volta aqui, você, seu lugar não é combatendo, é aqui, comandando. E é bem essa diferenciação, né, cara? Pelo que me passa, o Kirk era esse cara impulsivo, né, que queria fazer tudo, e, né, assim, enquanto o outro que é inglês é mais escroto, snob, e não... Não, francês, se, não se suja. É, francês. Francês, isso. Série não francês. Ele é francês com sotaque inglês. É, exatamente. E pelo menos o capitão tinha idade de ser capitão, não era o Kirk que parecia desmamado, né? Engage. A principal diferença que são esses dois personagens. O Kirk e o Picard são completamente diferentes. Igualmente geniais, né, Alex? Igualmente geniais. Tem essa briguinha de quem é melhor, o Kirk ou o Picard e tal, entre os fãs. Mas é legal ter esses personagens. Se você vai mudar, se você vai renovar a série, porra, você não vai criar um personagem que é um espelho do outro, né? Apesar exatamente. De existirem lá os seus espelhos. O Data, o Android, ele é meio que um espelho do Spock. ele é um personagem também sem emoções, né? ele é um oficial de ciências, ele é meio... Você tem até o espelho do Kirk, que é o number one lá, o Riker. Ele é um pouco do Kirk. O Riker, que é o primeiro oficial, ele é um espelho do Kirk, ele era até parecidíssimo com o Kirk. Exatamente. Eles mandaram o cara botar uma barba, porque o cara tava muito parecido com o Kirk, né? Mas ele fazia o papel do Kirk na série. Ele falou assim, olha, se a gente vai criar essa regra de o capitão não pode ser um porra louca foda que desce em tudo que é planeta, vamos criar esse capitão que é mais um negociador, que é um intelecto, mas cria esse cara que é o number one e ele vai, desce em todos os planetas e preserva o capitão, né? Mas eu vou te falar que esse cara, ele nunca me convenceu. O Riker. Nunca, cara. Sabe por quê? Barba não combina com o futuro, cara. Eu tô falando sério, Maluco? Eu nunca assisti Star Trek. Assim, eu já assisti alguns filmes e tal, mas nunca acompanhei. Sempre que eu passava e tava passando Star Trek Nova Geração e eu via alguns minutos lá, eu falava, o que que esse cara tá fazendo aí? Esse cara não é do futuro, cara. Eu acho que o Azaghal tá achando que no futuro o ser humano vai evoluir, ele vai perder todos os pelos do corpo, é isso? Não, cara, olha só, se ele já evoluiu ao ponto de não precisar mais ter bolsos... Aliás, em documentário da série, o que todos os atores falavam, porra, cadê os bolsos dessa merda? Por que ele não usa bolso? Não, o pior dessa roupa na série é que toda hora, isso também tá no documentário, toda hora eles tinham que se levantar e arrumar a roupa. Precisavam puxar toda hora a camisa do uniforme pra baixo. Ah, isso é mais o... Então, mas antigamente, a primeira e segunda temporada, não tinha camisa, entendeu? Era um macacão. Nossa senhora, era um pijamão mesmo, né? Com aquelas botões na bunda pra cagar, né, cara? Então, era um spandex. Mas eles falavam que quando eles sentavam, o spandex subia e enrugava. E aí o diretor falava, porra... Não pode estar com a roupa arrugada. Então você vê na série, você vê, cara, virou um movimento involuntário. Ele senta, o Picard senta, todo mundo senta e tchac, dá aquela puxada na camisa pra baixo. O Picard, especialmente, vira até um trejeito dele, né? Acho vira, que vira essa puxadinha. É, ele é o que mais faz isso o tempo inteiro de frente pra câmera. É, mas as ombreiras eram um luxo. Que luxo. Engage. Além do Picard, além do Riker, temos também o Worf, que é o Klingon, que a gente mencionou. Ele é... Tenente responsável pela segurança. Na verdade, ele só começa a ser responsável pela segurança depois. Que a gente tem, na verdade, nessa série, a primeira morte de um tripulante principal da nave, né? Que é a Tasha Yar, que ela é a chefe de segurança da nave no início da primeira temporada. Ela, a atriz sai da série, a personagem morre, e o Worf assume o lugar de chefe de segurança. Mas antes o Worf era o quê? Que eu não lembro. Ele era o oficial tático e depois ele vira chefe de segurança. Depois o cabelo dele foi crescendo, botaram um cabelo decente de Klingon, porque ele tinha um cabelinho muito escuro também na temporada, cabeção horroroso, e um cabelinho curtinho, cara. Mas depois ficou com o cabelinho Chanel, cara. Pô, eles zoaram muito esse Klingon, cara. Era terrível. Cara, ele foi que mudar o penteado, pô. Clima também. Engage. Então, eu acho que o Spock é dividido aí entre... Sem querer fazer essa comparação também, mas o Data e a Conselheira Troy, né? Que são meio Spocks, né? É, o Data assim. É o Android que recebeu... O Android. Que como... Essa piada... Como o Android aí falou, não é um robô asimoviano, porque não é, mas ele recebeu uma homenagem, um easter egg que dizia que ele tinha um cérebro positrônico, e isso era uma referência aos robôs asimovianos, apesar dele não ser, de não existir as três leis da robótica e tal, e ele nem era... um de muitos. Eu achava no início que ele era... Que era que nem no Alien, né? Que tinha aquele Bishop, que era um android, era um... Isso, E era uma coisa feita em massa, né? Nesse universo. Não, não. O Data, ele foi um experimento de um cientista isolado lá, criou o cara. E aí tinha um irmão gêmeo dele também, né? Que era Evil. Que aparece no final da temporada. Ele tinha um irmão gêmeo Evil, cara. Que coisa horrorosa. Na verdade, o irmão, acho que foi o protótipo, né? Ele enlouqueceu com as emoções, né? É, sim. E aí sim, cientista veio, tira as emoções. Isso. E faz o Data. Ah, peraí. O cara inventou um android. Ah, morreu foda. Tipo, é do Edmond de Tesoura, sabe? E aí os caras... Ah, olha aqui. Tem um robô. Vamos botar na nossa nave. Então, mas ele entrou pra federação. O cara era respeitado. Mas respeitado pelo quê, cara? Ele foi considerado um ser vivo, um ente vivente. Tem até um episódio em que eles fazem um julgamento novo, né? Pra tentar definir se o Data é um ser vivo, consciente, né? Se ele deve ser considerado um ser vivo ou não. Ou uma máquina, né? É muito interessante. Numa galáxia entupida de formas de vida totalmente diferentes umas das outras, é difícil você criar um conceito que abarque tudo isso. Então a única coisa que sobra é mesmo a inteligência, a mente. O corpo não importa. Por isso que ele conseguiu o cargo que conseguiu, né? No final eles definem que o Data é uma pessoa. Ele não é uma máquina, né? Ele tem os mesmos direitos e deveres de um cidadão, de uma pessoa viva. É, realmente parece um pouco grotesco, né? Foi o que o Android falou aí. A gente... nosso conceito, né? O cara é um Android, né? E tem... É uma forma de vida, né? Mas é porque quando você acompanha a série, você vê que tem formas de vida mais bizarras ainda que o Data, né, cara? Tem uma forma de vida microscópicas feitas de luz, por exemplo. Porra, e o cara, como é que vai definir que o cara tem vida ou não? Então, dentro dessa mente da federação, isso não era uma coisa tão absurda assim, né? De se considerar. Na verdade, vida já era um conceito que induzia ao erro, né? Porque existiam, como o Eduardo falou, existiam raças que eram incorpóreas. Sim, e eram inteligentes. Então, poxa, você só pode medir pela inteligência. Engage. Engenheiro-chefe, que era o Laforge, que era o cego, que utilizava um dispositivo. Ele também não começa como engenheiro-chefe, né? Ele só engenheiro cego, depois que ele fica chefe. ele tem aquele visor maluco na cara, que era só pra dar um ar futurista no cara. Exato. Você vê que visores malucos não é ar futurista, barba não. Mas aí a gente mencionou, existe outro personagem aí, que é a conselheira Diana Troy, que era uma... Betazoide, era uma raça humanoide, que ela tinha poderes psíquicos, né? Ela era meia betazoide, exato. Não era totalmente. Por isso ela só era empata e não era telepata. E é engraçado que ela era conselheira da nave, psicóloga da nave e tudo, e ela conseguia sentir as emoções das pessoas, ela era bem útil na ponte de comando, tava falando com um cara meio hostil na tela e ela podia sentir, esse cara tá fingindo, entendeu? Então ela era bem útil ali na ponte de comando. A conselheira Troy, que é a betazoide, né? E os poderes dela, eles são limitados pela habilidade do roteirista, né? Essa é maneira. O cara não quer revelar o mistério do episódio, ele fala, mas tá meio nebuloso, não consigo enxergar direito e tal. Exato. Isso é muito bom também. Tu vê claramente que aquilo ali é o roteirista cortando, né? Não quero que ela saiba nada. Exatamente. Ela podia estar de TPM. Mas é engraçado que começa com um uniforme normal, né? Assim, um pouco diferente da federação, mas normal. Mas rapidamente, pra... Como a série não fez muito sucesso no início, né? Tinha muita resistência até dos fãs e tal. Ela foi rapidamente tendo um decote cada vez maior e mais exposto, né, cara? Teve um momento que o decote dela tava inacreditável. Cara, tá sacanagem. Isso aí é uma nave militar, cara. Como é que tem uma mulher andando de decote gigante pra lá e pra cá, né? Olha só, mas isso aí é ter cuidado, porque a Enterprise não era uma nave militar. Ela era uma nave de exploração com militares. Isso aí é bem importante falar. Uma nave que atira fóton, torpedo e phaser pra tudo quanto é lado é uma nave militar, cara. Aquilo era uma nave... Claro que era, cara. Não é civil, Não é civil. Ela não era a nave mais bem armada da frota. Ô, maluco, a frota estelar é como se fosse a Força Aérea. É uma entidade militar. Alexandre, tô falando uma coisa pra você. Não é aquilo que eu acho. Tô dizendo que falam na série. Falam que é uma nave várias vezes, não é que fala isso. Isso não é uma nave militar. Nós estamos militares. Isso aqui é uma nave de exploração. Temos crianças a bordo da nave. Tem criança, mas... Então, peraí, quem comanda a nave? São civis? Ah, tudo bem. Não são militares? Eu tô dizendo que não é uma nave militar, é uma nave comandada por militares. A federação não é militar, é uma federação de planetas. Não, mas a nave não é da federação, a nave é da Frota Estelar, Starfleet. Ela obedece a Frota Estelar, que é uma entidade militar, então... Mas a Frota Estelar faz parte da federação, ela obedece a federação. Mas a Frota Estelar é que nem a Força Aérea, né, porra? A Força Aérea é uma entidade militar de um governo civil. Mas todas as naves de desse porte pertencem à Frota Estelar. As naves científicas pertencem à Frota Estelar. Por isso são naves militares. A Millennium Falcon é uma nave militar? Não. Tem torpedo, tem laser, tem tudo. Peraí. Mas o cara é um marginal, né, cara? Qualquer nave de Star Wars tem laser, cara. Claro que não, cara. Não tá maluco? Porra, você tá maluco, cara. É militar sim, porra. É militar. Posso dar uma apaziguada, então, pra todo mundo ficar feliz? Tá bom. Eu vou dizer o seguinte. Ela não é uma nave de guerra. É uma nave de exploração. Sim. E aí todo militar. Mundo fica feliz, beleza? Nave de exploração militar. Tudo bem. Vamos lá. Não existia militares na Federação. Claro que tem, porra. Olha só, eu vou ser definitivo aqui. Militar não usa roupa colorida. Como não, porra? Não usa, cara. É, roupa verde, roupa marrom. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Roupa verde não é colorida, é camuflagem, cara. Cara, a roupa do cara é vermelho e preto. Qual o problema? Ah, só tem vermelho e preto. Não, tem laranja e preto. As roupas têm a ver com a patente do cara. Então, cara, mas que isso aí? Puta que pariu, isso não é militar. Você assim... sabe que é, como é que vai ser o militar no século 24, porra? Eu espero que não seja assim. Tá bom, mas chega, que... chega. O principal da Enterprise não era o combate. Eu sei, mas... Ela não era uma nave feita para combate, era uma nave feita para exploração. Caralho, eu não estou falando sobre pra que ela foi fabricada, só estou falando no seguinte, a Enterprise é uma nave militar. Olha só, parece com Avatar, que é uma expedição de exploração, mas tem militares, mercenários. Então o pessoal da Star Trek são mercenários. Pessoal da Star Trek, tá ótimo. Vamos lá. Tem uma coisa que a gente sempre esquece, que eu acho importante lembrar, rapidinho. Ficção científica em si não é nem gênero, é um subgênero. O que é gênero é ação, comédia, romance, terror, suspense. Ficção científica é um pano de fundo. E as pessoas costumam confundir ficção científica com aventura. E não é, não precisa ser assim. Star Trek é ficção científica com um pouco de aventura, um pouco de suspense, um pouco de comédia. E geralmente é um pouco mais de é mais drama, né, do que qualquer outra coisa. E por isso que as pessoas acham que a comparação não serve entre Star Wars e Star Trek. São gêneros diferentes. Star Wars é um drama com muita aventura. Star Trek não é assim. Inclusive, né, a nossa geração, que foi a geração que pegou na televisão, a nova geração, o embolo. A nova geração, ela é mais ficção científica do que a antiga. A série antiga, a série clássica, ela foi vendida como um faroeste espacial, né? Os caras que iam desbravando as fronteiras. Blá, blá. Quando a nova geração chegou, né, assim, já tinha uma base de fãs enorme. Galera que gostava dos Asimov, a galera que gostava do Star Trek antigo, essa galera da ficção científica, muitos caras se formaram na NASA, né? Então, a nova geração, ela tem muito menos ação do que a antiga, a série antiga. Então, quando eu era garoto, quando eu tinha lá meus 12 anos, 11 anos, eu via, cara, eu via Star Wars, achava maneiríssimo, e via a nova geração, que era o que passava na televisão, Rede Bandeirantes passava, né? E eu falava, pô, que saco, que chato, né? Aquelas maquiagens mal feitas, até pra nova geração tem maquiagem mal feita. Eu não gostava daquilo, e é isso mesmo, é diferente. E eu passei a gostar depois, passei a entender as questões filosóficas, etc. Eu sempre defini Star Trek Nova Geração como contos de ficção científica com o mesmo pano de fundo daquela turma, aquela galera naquela nave, entendeu? Aquela nave só explorando. Em suma, a antiga também era isso. Mas é que uma das coisas que foi atualizada na nova geração, não só os personagens, não só o panorama político, não só a tecnologia, mas sim a discussão científica dentro das histórias, que é muito diferente, muito mais técnica do que na década de 60, entendeu? Que era bem mais filosófica do que na nova geração, entendeu? A série não, é diferente de Battlestar Galactica, por exemplo, que é uma série contínua, que é uma coisa que era muito difícil de acontecer nos Estados Unidos antigamente. É uma série que cada episódio é isolado, apesar de ter uma mini continuidade. Você pode ver qualquer episódio independente do outro. Eu vou continuar isso que você está dizendo, elevando o roteiro, né? Porque quem conhece e gosta dos episódios, é uma coisa que tinha desde a série clássica e eu acho isso, puta, fascinante. Então o episódio tem o quê? Uns 45 minutos, mais ou menos, né? Uhum. Cara, é incrível em incrível, cara. Como, assim, é que é aquele modelo. Tem a abertura, aí tem o gancho, né? Uhum. E o gancho é incrível, como a parada te pega. E até a metade do episódio, pô, e é a hora que a gente conhece, clichê de cinema, clichê de roteiro. Cara, a maioria dos episódios, até a metade, tu fala, o que que tá acontecendo, meu irmão? Não sabe o que tá acontecendo. E aí, no final, eles dão né, uma volta e conseguem fazer. Então, os roteiros, tirando salvo um ou outro e tal, os roteiros são, tanto da série clássica quanto da nova geração, pô, são muito bons, cara. Aplaudo de pé. É a própria síntese de ciência, né? É a curiosidade. Você fica curioso pelo episódio, né? É a própria síntese. É por isso que realmente Star Trek é muito mais complexo em termos científicos do que qualquer outra série, né? Com essa liberdade de viajar nas histórias, a Enterprise, ela, se você for somar, né? Era uma nave que encontrava o maior número de anomalias espaço-temporais pela galáxia, né? É aquela coisa... Ah, nós temos um problema aqui. Qual é a nave mais perto? É a Enterprise. Tudo envolvia a tripulação a níveis até pessoais, de porque tinha algum episódio que queria analisar melhor a psique de um personagem. Então, por exemplo, tem um episódio que o Picard é atingido lá por um raio alienígena, desmaia e ele vivencia as memórias de uma vida inteira de um cara que viveu num planeta que já morreu, a civilização já morreu há 1000 anos, entendeu? E ele vivencia a vida do cara inteira, uma coisa que todos os conceitos gerais de ficção científica estão expressos em Star Trek. E isso que a gente viu do Inception, do cara entrar nos níveis de sonho e ficar uma vida sonhando quando na verdade passaram minutos aqui na realidade, né? Isso é um conceito desse episódio, que ele passa, desmaia durante alguns minutos, mas na cabeça dele ele vive uma vida inteira, né? Ele aprende a tocar flauta, porque ele tá vivenciando a memória do cara, ele aprende a tocar flauta, que era uma coisa que ele não sabia e tal, ele vê a família crescer, morrer e tal, até que ele velho morre e o cara acorda no chão da ponte da Enterprise, boladíssimo, como assim, né? Foi tudo um sonho, e ele viveu uma vida inteira e no final do episódio ele começa a tocar flauta, né? Ele pega uma flauta lá e começa a tocar, que ele não sabia. Então, quer dizer, eles tomam a liberdade de dizer, vamos inventar aqui um raio cósmico. Isso na verdade foi uma... Eles encontram uma sonda. Então. Uma probe que foi lançada desse planeta pra contar a história desse planeta. E a forma que eles tinham pra contar isso é essa. Então, mas é óbvio que tinha que ser a Enterprise que tinha que achar essa porra, e não a nave Klingon, entendeu? Engage. E uma coisa legal que eu tava até escutando esse último Nerdcast que a gente fez sobre RPG, e aí tava a gente falando que no mundo de fantasia, de medieval, você pode fazer qualquer tipo de aventura, né? Porque tem magia. Então, supondo que você tem magia, você pode fazer o que você quiser, né? Pode chegar um robô do futuro, abrir um portal dimensional e pronto. Não, né? Magia é magia. E o bacana, né, da nova geração, que o nível de tecnologia do Star Trek, ele te permite fazer mágica mesmo, né? Os gadgets são mágicos. E o mais importante, aí acho que é legal também a gente falar, que é uma coisa que veio com a nova geração, foi o holodeck, que dá uma outra gama incrível de possibilidades que você pode fazer, né? Você pode fazer o que você quiser, qualquer coisa você pode fazer, né? Qualquer aventura você pode inventar. O holodeck era uma sala... A sala de perigo. A sala de perigo dos X-Men, exatamente, que funcionava com hologramas, e aí é muito legal, o holograma não era só luz, eram hologramas e campos de força, né? Isso. Se o holodeck formasse uma pessoa, um personagem, né? Você não atravessava ele com a mão, porque ele também criava um campo de força no formato daquela imagem, e aí você conseguia ter a sensação de toque do objeto, né? Tanto que existia uma trava de segurança, né? Que se você tirasse, as coisas podiam matar. Por exemplo, se você atirasse com uma metralhadora holográfica, as balas são campos de força que podem perfurar você, né? E isso acontecia direto, né? Eles... Tem um episódio que é sensacional sobre esse do holodeck. O Data, que adorava fazer uma participação, fazia lá contos do Sherlock Holmes. Eles vivenciavam os romances, né? Colocavam roupas e vivenciavam aquela história no holodeck, com os personagens vivos, etc. Exato. E aí o Data tá lá, ele faz todas as investigações e resolvia tudo em um segundo, porque tinha a mente de computador. Aí o LaForge desafia ele, e se você criasse um personagem que fosse tão bom quanto você? Então o Data programa o holodeck a criar um personagem que fosse capaz de vencer ele e cria um personagem que acaba descobrindo que tá no holodeck e que gera o maior problema. Ele ganha consciência, né? Ele ganha consciência. Isso é. É, a gente já falou até no outro podcast de Matrix sobre esse episódio, isso. Que era um conceito que o Matrix pegou emprestado de uma realidade dentro da realidade. Por quê? O Dr. Moriarty, que era o inimigo mortal do Sherlock Holmes, né, e o Data fazia o papel do Sherlock Holmes, ele adquire consciência de que ele tá dentro de uma nave, né? E aí, eles, quando saem do holodeck, aquele programa, o Dr. Moriarty, ele tomou conta da Enterprise, ele tá controlando a Enterprise. Ele falou assim, como assim, cara? Como assim você tá tomando conta da Enterprise se você, ele é um programa do holodeck, né? Ele não pode sair do holodeck, né? E aí eles descobrem, depois de um tempo, que eles não saíram do holodeck, né, cara? Se o holodeck pode formar qualquer ambiente holograficamente, ele também pode criar a Enterprise holograficamente. Então, quando eles vão andando lá pelos corredores da Enterprise, eles não sabiam que eles ainda estavam no holodeck e que a Enterprise que estava sendo controlada era uma mentira dentro do holodeck, né, cara? Então, fica aquela luta pra tirar os caras de lá, porque o cara tinha, sei lá, tinha trancado a sala, e quem tá dentro do holodeck não sabe que não saiu do holodeck. Então, é aquele negócio de realidade dentro da realidade. É, tem vários. Tem um que o LaForge, que é o engenheiro-chefe, ele vai tentar resolver um problema na Enterprise, e ele... o motor e... a criadora do motor da Enterprise. A projetista, né, isso. Do motor. E aí vai botando, tal, só que ela tá meio robótica, o cara, vamos fazer uma personalidade segundo os teus bancos de dados, que você tem sua palestra que ela deu. Ah, acho que eu lembro, peraí. O holodeck simulava a projetista, né? Isso. E aí o LaForge acaba se apaixonando por ela, por ele também e tal, mas aí no final, né... acaba que não dá certo, né? Uhum. E é isso, aí só acaba... Nesse episódio, na verdade, ela vai pra Enterprise, a verdadeira projetista. Ela chega aí pra Enterprise e aí ele quebra essa... Ele tem aquela coisa da noção da realidade e da fantasia que ele criou no holodeck. Porque ela real era completamente diferente a personalidade daquela que ele criou dentro do holodeck. Que era uma simulação. Da simulação que ele criou. Caraca, esse holodeck... Olha só, isso que tá na mão de militar. O cara já tava usando isso, né? Não, agora, imagina se fosse uma parada civil o holodeck. Imagina a gama de possibilidades, por isso que eu quis falar do holodeck, a gama de possibilidades de histórias que você tem aí, né? Desde histórias de ação até histórias filosóficas, científicas e tal. A própria construção do holodeck é uma parada totalmente pra gente que gosta de... Nós nerds que gostamos dessa parada, né? Porque, como você falou, não é uma ilusão visual. Materializa, aquilo é materializado, né? Já que você tem, por exemplo, acabou a fome no mundo, porque você tem sintetizadores de comida, né? Materializa a comida, né? Então você não tem mais fome no mundo. Então você materializa a roupa, você materializa tudo, né? E todas essas tecnologias, né, vão se explicando e vão se interagindo, né? Tem uma oficial de ciências, a médica, se não me engano, não é a Beverly, né, que é a principal. É uma outra que entra, né, na segunda temporada, e ela tem uma discussão que ela não gosta de se teletransportar. Porque também é filosófico a teletransporte. Teoricamente, você, o que você faz no teletransporte? Você se desmaterializa, se desintegra. Todos os seus dados, né, são mandados via wireless pro lugar onde você vai, e ali você se rematerializa. Então, peraí, na verdade você destruiu a tua alma, a tua vida? Como é que é? Você destruiu o seu corpo, destruiu tudo que você é, né? Destruiu o seu corpo, reformou, sua alma pode ser também transposta. E aí, como é que fica? Então, todas essas discussões são usadas na nova geração. Na série clássica não tinha muito isso, né? Dessa coisa de materialização, eles até tentam, num dos episódios que tem o Moriarty, do holodeck, usar o transporte pra dar matéria pra ele no mundo real. Porque, a princípio, ele não pode existir fora do holodeck. Ele, descobrindo isso, ele tenta existir fora do holodeck. Né? Ele que sugere isso, né? É, ele ameaça a nave. Ele sugere, ó, vocês usem o seu teletransporte pra me dar consistência física, né? Pra minha consciência. É, né? Mas isso é uma historinha, né? Porque o teletransporte não inventa matéria. Ele copia o arranjo dos átomos. A base de informação. Não, mas calma aí. O materializador de comida faz. Ele inventa a matéria. Ele reorganiza os átomos para criar. Ah, bom, mas aí já é uma outra tecnologia, né? Ah, mas é o mesmo princípio, né? Você tá reorganizando átomos. O cara tinha que sair da geladeira e não de um teletransporte, né? A explicação que eles dão no episódio isso teoricamente até poderia funcionar. O que eles falam é que a base de informação que ele teria do holodeck, sendo transportado do holodeck, não seria o equivalente necessário pra materializar ele como uma pessoa. É mais ou menos assim que eles explicam na série. Mas entra a discussão, né? O que que é a consciência? A gente desmaterializa o corpo aqui e reorganiza do outro lado e a consciência foi junto. Eu só não sei o que que é a consciência, né? Mas ela foi junto com o resto do pacote, né? E aí fica essa dúvida com o cara. O fato é que esse episódio tem um final legal. Eles fingem que eles materializam o cara dentro da Enterprise, fazem ele acreditar que ele tá na Enterprise, mas eles criam a própria armadilha de realidade dentro da realidade pra ele, né? É. E aí eles armazenam ele num pendrive lá onde ele tá vivendo, achando que ele tá navegando pelo espaço como um ser consciente e material, né? Eles usam praticamente toda a capacidade de armazenamento do computador. E isso é legal, porque isso era uma coisa filosófica. Eles podiam até deletar o cara. Mas o Picard fala assim, olha, eu não sei, a gente acabou criando uma inteligência verdadeira, legítima aqui. Uma inteligência consciente da sua posição no universo, né? Ele sabe que ele é uma inteligência artificial. Então, quem somos nós pra destruir essa inteligência? Por isso que eles armazenam o cara nesse universo vivendo, assim. Quantas coisas essa inteligência irá aprender durante tantos anos que se passarão? Então, por isso que eles... Existe essa discussão filosófica no que fazer com essa inteligência. Eles guardam o cara lá no... Sei lá, no... esses debates filosóficos são o principal da série, dessa da nova geração. Que cada episódio te apresentava algum debate, algum dilema social, político, que tipo, te fazia pensar naquilo num âmbito da nossa própria realidade. Por exemplo, eu acho que o Blade Runner é o exemplo de um filme bem feito que replica mais ou menos as discussões. Por exemplo, você pode fazer um paralelo do que seria a série do Star Trek, né? Porque nesse episódio mesmo, né, do Moriarty, tem uma coisa que me lembrou muito o Blade Runner, que foi quando ele sabe que não vai dar pra fazer nada, né? O Moriarty, ele age muito parecido com o Roy Batt, né? Que ele fica tentando convencer os caras, falando, não, mas que o Roy Batt fala, né? Não, mas será que a gente não pode pegar o RNA e fazer não sei o quê? E o Tyrell fala, não, isso gera um erro de já tentamos, isso gera um erro de replicação e tal, então o cara meio que tá pedindo, né, eu quero viver, né, eu quero tá vivo, tentando encontrar uma maneira de, pô, isso é bem maneiro, cara. O Azaghal descobriu que ele não precisa de atestado médico pra dormir. Alô? Ai, que interessante. Tem um episódio que é muito importante, não só para a nova geração, mas para toda a franquia. Eu acho que é da sexta temporada, chamado The Chase, que explica por que diabos todo mundo é humanoide nessa maldição dessa galáxia. Eles inventaram uma desculpa, isso eu não vi. Era explicado. Eu não lembro. Isso é clássico. Não, é claro que havia desconfiança, né? É claro que você podia inferir facilmente por que todo mundo era parecido, mas eles criaram... A verdadeira explicação é que é um programa de televisão, né? Não, não. E que toda semana os caras da maquiagem tinham que se virar pra inventar uma raça alienígena. E aí eles... Ah, é? Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eles inventavam. Eles tinham muitas coisas diferentes, tipo entidades cósmicas. Não, tinha lá, mas apareceu. A maioria, né, era humanoide, né? O cara botava um nariz enrugado, uma orelha pontuda, que nem nos vulcanos, umas pintas na cara, e já era alienígena, né, cara? Mas qual era a desculpa que eles inventaram? Ah, a desculpa é que havia uma raça primordial. Olha! Que aí simplesmente espalhou o DNA dela pelos mundos, né? Eles foram explorar outros mundos e aí começaram a se adaptar a esses novos mundos, né? Mas, Harold, esse exato episódio é um episódio, assim, diferentemente, mas eles também descobrem isso na série clássica também. Eu não lembro o nome do episódio agora, mas é um episódio que tem um obelisco lá, que eles entram e aí descobrem isso que você tá falando também. É, nesse episódio o que eles fazem, na verdade, é mostrar que Klingons, Romulanos, humanos, vulcanos, todos correndo atrás de uma peça arqueológica que provava que o DNA de todas as raças vinha de uma mesma base. Então quer dizer que a raça primordial eram uns putanheiros do caralho que saíram comendo o universo inteiro. O Gengis Khan, né, cara? Na verdade, eles povoaram o universo inteiro. Mas aí eles faziam o quê? Eles eram uma raça primordial de humanoides, aí eles pegaram a nave e foram para um planeta. Ah, um lagartinho! Pré no lagarto! Olha, um chacal. É isso? Então, eles deram a base primordial de vida em vários planetas diferentes. Tá, beleza. O que ia dar a base primordial de vida? Não era cruzar com bicho, não. Era DNA. Até como assim dava o DNA? Eu quero entender. A série clássica fala isso. Acho que estabelecia lá algumas colônias e eles iam evoluindo de acordo com a adaptação do planeta. Não era isso? Eu acho que era isso, cara. Eu confesso que não me lembro. Então era tipo um castigo. Não, ah, você vai ficar nesse planetinha de merda aí. Toma, tchau, faz uma família aí, vai embora. Aí o cara ficava deformado, tinha deformações por causa do planeta, das condições diferentes do planeta dele. Aí ficava com a orelha pontuda, cara enrugada, verruga no nariz, essas coisas. Ele tá querendo dizer que os seres não evoluíram do nada que nem na Terra, por exemplo. Então, uma das teorias da origem da vida na Terra é que ela veio... Os protozoários, qualquer porra que era a sopa primordial da vida, veio em algum cometa e caiu na Terra, entendeu? É, existe essa porra dessa teoria, de que a vida pode ter vindo do espaço e se originou em algum outro lugar. Então isso seria um caso, entendeu? Não, a teoria que eu acredito é que os alienígenas... Lá vai. Sério? Uhum. Pode ser até essa raça primordial aí. Veio e creu... Mulher macaca. Na mulher macaca. É, tinha uma Neandertal mais ajeitadinha, né? Exato, mulher exato. Já tinha menos pelo. Botou a sopa de DNA, como você queira chamar, na macaca. E aí... Engage. E aí tinha uns personagens recorrentes que não faziam parte da Enterprise, mas, por exemplo, a gente tá falando aí de formas de vidas completamente diferentes. Era o Q, a letra Q. O nome do cara era a letra Q. Q. Yes. Né? E ele era um ser onipotente. Fazia parte de uma raça de seres onipotentes. Mas ele era um rebelde, né? Ele era um brincalhão. É um brincalhão. Não, mas, ele, por exemplo, ele fazia o que a raça não podia fazer, que é sair pelo universo sacaneando todo mundo, né? Porra, mas ele fazia o que a raça deveria fazer como uma raça onipotente. Ele é um senhor Mitsplik do universo Star Trek. Exatamente o que eu ia falar. Isso, tirou isso. As palavras da minha boca. Ele e que eu transferi pra nossa aventura de RPG, Carlos, como a velha sinistra, lembra? A velha sinistra, ela podia fazer qualquer porra. Era só aparecer, ele já atreviu. Mas é, então, ele chega, ele tem lá uma forma humana que ele toma, e ele pode instalar o dedo e transformar a Enterprise num sofá, sabe? Se ele quiser. Uma coisa bem... Gerador de probabilidade. É, né? Gerador de probabilidade infinita, né? E aí, óbvio que ele tem vários episódios que são baseados nesse cara, com ele zoando o Picard de alguma forma, porque ele passou a gostar do Picard, que ele... Ele não era um cara mau, né? Desde a primeira temporada, na verdade, ele já aparece duas vezes na primeira temporada, no episódio piloto, né? Ele é o primeiro Nemesis, assim, da nova geração. E não um inimigo, né? Mas não. Ele é um cara que vem atrapalhar a vida de todo mundo. É o chato. É chato! E o julgamento da humanidade pra dizer que a humanidade é um bando de mercenários, carrascos, assassinos que não merecem viver. Uhum. Mas depois é ele que salva a Enterprise dos Borgs, hein? Não vão esquecer disso. Também foi ele que colocou a nave em perigo com os Borgs, que ele joga a nave dos... Ele... Faz uma brincadeira, né? Falar, você acha o máximo? Vamos ver o que você... É, então, o Q, ele era um excelente recurso de roteiro pra você realmente trazer qualquer coisa, fazer qualquer coisa possível num episódio. É o que eu falei da magia, Alexandre. Exatamente, né? Fazer o que se quiser. Aquele episódio que o Picard vê como seria a vida dele se ele não tivesse tomado uma facada quando era jovem, foi o Q que fez isso? Foi. Fez ele ver, enxergar isso? Foi. Esse episódio é maravilhoso. O Picard se fode no futuro, né? Ele vai morrer porque teve alguma complicação desse ferimento antigo, alguma coisa assim. E ele fala, poxa, se eu tivesse evitado aquela briga, eu não estaria fudido assim. Aí o Kê aparece e fala assim, tu quer ver como é que seria a sua vida se você tivesse evitado aquela briga, né? E aí ele volta com o Picard jovem e ele no bar lá, quando começa a briga, ele evita, né? E aí ele se torna uma pessoa diferente, porque aquela facada que ele tomou naquela briga foi o que transformou ele numa pessoa que queria mais da vida, né? Que queria perseguir mais objetivos. E aí, quando ele se vê velho na Enterprise, de novo, né? Ele acha que ele é o capitão e aí ele descobre que ele era só um alferes. E aí o Kyo vai explicando, olha como é que foi sua vida. Você se tornou uma pessoa que fugia de desafios. Você se tornou uma pessoa acomodada. Cara, é um episódio fantástico que mostra algo que a gente passa na vida que a gente não dá importância ou uma decisão que a gente toma lá atrás, como aquilo define a nossa vida inteira. Se a gente for começar a ligar os pontos da nossa vida atual pro passado, né? você vai vendo que decisões que foi levando você pra lá e pra cá e tal. E aí você vê que você não pode se arrepender de nada, né, cara? É um episódio fantástico, super filosófico. Não é o único episódio que fala sobre isso. Tem um outro que também é com Picard, e clássico, né? Falando sobre a vida amorosa dele, né? O que ele faria, deixaria de fazer se ele tivesse ido no encontro com uma mulher em Paris, né? Então o nome do episódio era famoso, aquele We Always Have Paris, né? Que era o que teria mudado na vida dele se ele tivesse ido àquele encontro. Ele refaz no Holodeck a parada. Ah, ele faz no Holodeck. Aí ele refaz tudo, como é que seria, né? E aí é isso, né? Filosofia pura também. Engage. Você mencionou o quê? Dele de instalar o dedo e apresentar os Borgs, foi assim, é legal a gente falar dos Borgs, né? Porque isso, já existiam tantas raças definidas pela antiga série, né? Os Romulanos, os Klingons. Você tem raças bem interessantes sendo apresentadas na nova geração, e aí, né? Eles começaram a criar novas raças com novos problemas. A primeira delas, na verdade, a aparecer na primeira temporada, assim, de raças que vão se tornar mais presentes, é os Ferengi. Sim. Que é inimigos raça... fora, né? São... Não inimigos, são... traidores. Eles são comerciantes ao extremo, né? Eles têm as regras do comércio Ferengi. Se tu abaixar a guarda, eles metem um socão na tua cara, né? Você já viu, Zaga, aquele cara que tem uma orelha gigante, os dentinhos pontudos? Sim, narigão. É, eles passam a ser mais vistos no, na série depois, na Deep Space Nine. É, você tem um personagem principal, Ferengi. Na nova geração, eles são apresentados mais como antagonistas, como inimigos. Então, mas o que num desses episódios, ele fala, você acha que tua vida é fácil, meu filho? Aí ele... estala o dedo e joga Enterprise milhares de anos-luz, sei lá, pra alguma direção. E ele apresenta os Borgs, que eram aquela mistura de máquinas orgânicas. Era tipo uma simbiose, uma raça simbiótica. Era uma colmeia, funcionava como uma colmeia. Eles não tinham individualidade, né? Eu acho que nem dá pra chamá-los de raça, né? Porque... é. Na verdade, a única coisa em comum era o hardware e o software, mas a carne ali era de várias espécies, né? Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei com a hipótese, sei lá, eu não sei, eu nunca vi, na verdade, pesquisei sobre isso. Mas eu sempre trabalhei com a hipótese. O que você tá falando, cara? Eu sempre imaginei a raça que mexe no Voyager, no Vidir, que no é primeiro filme. Primeiro filme. Seria os Borgs. É, porque volta a sonda Voyager super consciente, né? Assimilando tudo que passa pela frente, né? Pode ser uma possibilidade. Agora, o legal desse episódio, acima de tudo, né? Porque, sabe, quando você vê um episódio, eles vencem no final, qualquer coisa que eles estejam combatendo, não combatendo de luta, mas que qualquer resolução eles resolvem. E esse episódio dos Borgs é maneiro, que os caras saem literalmente com o rabo entre as pernas, cara. Isso que é maneiro. O nego mata mata uns 15 caras lá dentro da Enterprise, né? E aí, nego, meu irmão, tira a gente daqui, porque eu me ajoelho aqui, faço tudo que você pá, a gente vai morrer aqui. O cara se manda. Os Borgs são assim, você dá um tiro de laser, dá dois tiros de laser nele, de phaser, né? No terceiro, não acontece mais nada, que eles já se adaptaram e já passou essa adaptação pra todos os outros Borgs, então... É um vírus mesmo, né? É, os caras têm que ficar modulando a arma pra poder enfrentar os Borgs. Os caras são praticamente invencíveis, eles chegam em você, te assimilam, te transformam e mais um zangão lá da colmeia deles, né? É uma raça interessantíssima. Igualmente tosca, como todas as outras. É a maquiagem, umas máquinas assim, bem tosca, um laserzinho no olho. O Picard não virou Borg? Virou Borg. Tem uma episódio que ele é assimilado, né? É, que vai ser depois na terceira temporada. Eles apresentam os Borgs nesse momento. Aí, quando eles voltam, eles vão começar a se preparar, porque eles descobrem que os Borgs estão vindo. Sim, eles estão indo pro quadrante da Federação. Fudeu. Eles têm que começar a se preparar de alguma forma, descobrir novos armamentos, novos meios de combater uma coisa que eles não tinham capacidade de combater ainda. Né? E aí vai acontecer na terceira temporada a aparição da primeira nave Borg, que vai assimilar o Picard. Que é o cubo Borg, não é a nave, né? É um cubo gigantesco, né? É um D6, né? É um D6 gigante. E o legal é que o Picard, ele se torna uma coisa além da consciência, né? Ele passa a ter até nome dentro da consciência Borg. É claro, porque ele era o Picard, né? Então ele tinha que ter uma importância. Exatamente, eles criam uma coisa a mais, que é o Locutus of Borg. Locutus of Borg, né? Exatamente. Ele passa a ser meio que um porta-voz, né? Dos Borgs. É, pra facilitar a assimilação. E é óbvio que ele é o único cara que eles conseguem desfazer a assimilação, né, cara? Nesse momento, depois eles vão conseguir com outros. Ah, sim, mas então, Picard não podia virar Borg, senão podia série. É, pois é, o vilão é tão bem inventado que, sinceramente, a fuga dele da interação Borg é até uma desculpazinha bem, bem vagabunda, né, cara? Você não consegue se convencer de que ele, de fato, conseguiu escapar dos Borgs. É, o vilão é muito bom. O vilão é muito poderoso, né, cara? Ah, pois é, mas no final do episódio tem que sempre voltar ao status quo, né? Especialmente nesse tipo de série, né, que é não contínua. E aí, como é que eles derrotaram os Borgs, afinal? O Data consegue hackear dentro do sistema deles e faz com que eles acreditem que eles precisam voltar a dormir, que eles cortam a comunicação com a coletividade e faz com que eles acreditassem que eles pudessem voltar a dormir, que eles tinham um tempo pra recarregar as energias. É, mas porra, depois no filme eles voltam, depois no Void eles voltam, então os Borgs não foram derrotados, eles estão lá, né, cara? Vão ficar pra sempre. Sim, mas eles não perderam a batalha pros Borgs, eles derrotaram eles, que eles não foram assimilados todos. Deixa eu meter uma grana na mão desse Kill aí, os caras, porra, arrebentar com os Borgs, aí não tinha problema. Ah, é transformar todas as peças metálicas dele em marshmallow. Mas tem um episódio muito bom do Kill, que ele tenta fazer coisas além do que ele poderia fazer, que é a consciência, né, que controla os poderes de todos os Kill, tira os poderes dele e larga ele como um oficial dentro da Enterprise. Ah, é o maior castigo dele. E aí a história começa a ser tão boa, fica muito boa. Várias outras raças que foram sacaneadas por ele começam a ir atrás da Enterprise pra pegar ele e poder julgar ou matar ele. Isso aí. Aí depois essa é a dúvida, né? Porque aí o nego fala, o que a gente vai fazer pra entregar ele? Será que o cara vale isso? Não vale? Entendeu? É. E aí ele se sacrifica, ele sai da nave da Enterprise numa shuttle, numa nave auxiliar, pra se entregar pra... Beleza, eu não vou deixar vocês morrerem por mim. Porque o Picard decide não entregar ele. Decide protegê-lo, apesar de que os outros caras que estão atrás dele vão destruir a Enterprise. Aí ele acaba se sacrificando e a coletividade Kill devolve a ele os poderes. É, só que o cara tá honrado, né? Aí ele volta a sacanear todo mundo. É. Ele chega, depois ele volta com os poderes dele, chega pro Data, né? Ele fala assim, deixa eu te falar uma parada. Você, eu quero te dar um presente porque você me ajudou. Você foi o cara que foi meu tutor aqui, então eu vou te dar um presente. Aí o Data fala assim, não precisa me transformar em ser humano, não, porque... Ele falou, não é isso, não. Isso aí seria pra você uma coisa horrível. Não vou fazer isso com você. Vou te dar só um gostinho. Aí ele estala os dedos assim, Data dá uma gargalhada, cara, que não pode não ter emoção, né? Uhum. Aí ele dá uma gargalhada, tal, ri lá durante 3 minutos rindo, e depois acaba lá a parada. Maneiro. Engage. Tem um episódio, cara, que é de você dar nó no cérebro, cara. É uma abordagem científica, filosófica que você pode fazer sobre o universo, independente de Star Trek ou não. E é um tanto quanto perturbadora. Porque tem um episódio, acho que... Eu não lembro exatamente dos preceitos, mas o Worf descobre que não só existe um universo paralelo, essa brincadeira de universo paralelo, onde você fez essa decisão ou não, entendeu? Mas como a cada milissegundo nasce um universo paralelo. Porque você respirou de forma diferente, porque você falou uma coisa em vez de falar outra, porque naquele outro universo que você falou outra coisa, você também poderia ter falado isso ou aquilo. Então você vai multiplicando os multiversos, as realidades alternativas, a uma potência infinita. E aí, com essa potência infinita de multiverso, tem até a cena no episódio que aparece várias Enterprises de milhões de... Que é o episódio até final da série, eu acho. Assim, aí você vê assim, porra, mas qual é a realidade principal, então? Não existe, né? Você tá sempre numa micro-realidade alternativa de 1 milhão de outras realidades alternativas que já aconteceram antes e irão acontecer depois, né? Isso daí ensina muito bem como é que são essas realidades alternativas, porque além de infinitas realidades alternativas, você também tem infinitas realidades idênticas à tua. Sim, Sim, por que não, né, cara? Você começa a arranhar o conceito de infinito com esse debate nesse capítulo. É, com certeza. Porque, por exemplo, se você decide entre A ou B agora na sua vida, você consegue até imaginar como seria o seu próximo dia, até seu próximo ano. Mas você não consegue imaginar como seria o universo daqui a 1000 anos, né? Porque você fica sempre imaginando coisas fortes, como se o Hitler tivesse morrido quando criança, né? Não teria tido a Segunda Guerra e só... Né? O que, que teria acontecido antes, depois? E se o Hitler existir foi uma realidade alternativa de milhões de outras realidades alternativas, né? Então, nessas realidades alternativas, a gente sempre existe, né? Pode ter uma realidade alternativa que você não exista, que seus pais não existam, né? Que a Terra não seja habitada, que ainda seja uma bola de fogo, sabe? Então, assim, se você começar a pensar nisso, você não para e é perturbador demais. E esse episódio fala sobre isso, sabe? É bem interessante. Não é perturbador, eu acho. Acho maravilhoso. Não, cara, mas é perturbador porque você deixa de ser importante. É isso. Mas e daí? Não, e daí? É um pouco, cara. Lógico que, porra... Mas você é importante pra quem? Tipo, você é importante pra... Normalmente você é importante pras pessoas que estão à sua volta. Não, eu sei. O universo de importância das pessoas é muito pequeno. Não, a nossa importância perante o universo é zero, quase. Ou então é praticamente inofensiva, né? Pra dizer o que é a Terra em relação ao universo. Isso é relativo, isso é bem relativo. Ninguém sabe, né? Não. Porque se você pensar que uma atitude nossa gera uma realidade alternativa, então as nossas atitudes criam universos. Você já pensou que você pode ser a única criatura que existe no universo? Que eu posso ser uma simulação, o cara pode ser uma simulação, todo mundo na simulação? Ué, então, quem garante? Isso é que é legal do Star Trek, essa discussão isso. Dessas coisas, né? Eles têm que ter um episódio pra cada uma dessas questões filosóficas e científicas. Esse é o famoso e se. É. E eu tenho uma frase boa pra isso que é: e se não existe? Exato. Mas vai que, né? Vai que existe. Vai que existe. Engage. Talvez o episódio que eu mais me amarre, pelo menos nesse sentido de realidade alternativa, acho que é o melhor de todos, é o seguinte, os caras eles chegam numa passam ao largo de uma fenda temporal e vem uma versão antiga da Star Trek através dessa fenda. Da Star Trek, de... maluco? Porra, o cara mais fã aqui dessas coisas. Tá bom, tá. Dudu tá numa realidade alternativa em que ele não gosta de Star Trek. Ó, vou consertar. Eles veem uma versão alternativa da internet. E... Ó. Eu sei que episódio é esse. O nome é Yesterday's Enterprise. E é, entre os fãs, um dos episódios preferidos. Ah, é o meu preferido também. É muito foda. Eles a gente percebe que é o seu preferido mesmo. Não, eles veem uma Star Trek, né? Não, porque a Enterprise do Kirk é a Enterprise A. Star Trek. É a Enterprise do filme, né? A Enterprise que eles chamam de A. A Enterprise do Picard é a Enterprise D. Então, teve duas Enterprises aí que você não viu. A B até aparece no filme, mas a C nunca aparece. Isso. E aí, nesse episódio, a gente vê a Enterprise C, a anterior a essa do Picard. Que é destruída exatamente protegendo um posto avançado Klingon contra os Romulanos. O que dá início à aceitação dos Klingons à Federação. Isso. E nesse caso, na fenda, ela é puxada pela fenda e os Romulanos dão a entender que eles fugiram. Então, nessa realidade alternativa, é a guerra contra os Klingons continua essa parada, entendeu? E aí lá o Kirk reina. Não, mas isso é na época do Picard. Então, não, a Enterprise, ela é uma nave de guerra. Ela não é uma nave de exploração. E é isso que eu ia te falar. É por isso que eu digo que eu falei que não era nave de guerra. Porque a parada muda completamente. A ponte da nave é tudo escura, porque não tem luz. Todo mundo tá sempre com... Aí o Zagal vai gostar. Todo mundo usa cinto. Olha só, Zagal. Aí, importante. Usa cinto com os phaser. Todo mundo andando pra lá e pra cá com phaser e tal. E o mais maneiro disso, que esse pessoal é a terceira temporada. Os caras vão resgatar a Tasha, né? A tenente Tasha que já tinha morrido, pra colocar no lugar do Worf, porque o Worf desaparece da parada, desaparece da ponte na hora. E ela volta, né? Como ela não teria morrido, né? E nem teria Klingon dentro da federação com isso. Muito maneiro, cara. Esse é um episódio muito bom. É pra ter maneira pros fãs, porque tem umas coisas só que só fã se amarra. Então, por exemplo, o uniforme que esses caras de 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, sei lá, esses esses caras usavam era o uniforme usado nos filmes do Star Trek. Muito maneiro também, né? Aquele uniforme vermelhinho e tal, com, uh-huh. né? Que era tipo da época. A jaqueta. Isso. Era realmente... Os caras respeitaram toda a cronologia, como eu falei nisso, né? Então é isso que acontece. Aí no final eles decidem voltar mesmo, se sacrificar, voltar pra enfrentar essa guerra, mesmo com as condições piores. E a Tenente Tasha, que já tinha morrido, fala, ah, eu vou voltar com eles e tal. E volta e aí fica tudo certo, né? Consertam a linha temporal. Exatamente, é. Isso aqui caído, isso que caído. No final tudo ficou tão normal, você sabe que vai voltar ao normal. Tu nunca viu Simpsons não, cara? Pô, vi, cara. Pô, Simpsons tem 22 anos e tá sempre tudo igual. Mas não tem conceito filosófico nenhum ali, né, cara? Como não? Exatamente. A única semelhança não, de Simpsons são os episódios que sempre voltam a estacar zero e tudo colorido. Como é que Simpsons tem filosofia, cara? O que é o cara? Você vai vender aquele livro que tá vendendo a filosofia dos Simpsons, era só o que faltava, né, cara? Ah, mas é uma discussão crítica, humorística, sarcástica da sociedade, Simpsons, cara. Tem coisa melhor no Simpsons que o cara vai falando, o cérebro do Homer fala assim, ó, você pode ficar aqui ou vou embora. É o Azaghal nesse episódio, né? Mais ou menos. Na verdade, nesse episódio eu fui pro universo paralelo que a gente falava de um assunto legal. Então, foram 7 anos de série. Star Trek Nova Geração. Nova Geração. E no meio dessas temporadas aí surgiram outras séries. A 4ª pra 5ª temporada começa Deep Space Nine, e depois, na 4ª pra 5ª temporada do Deep Space Nine, começa a Voyager. Exatamente. Então são outras séries de Star Trek que não dá tempo de falar aqui, a gente fala em outra oportunidade. Isso. Então essa época foi a era de ouro do Star Trek. Teve... É, que ficou de 87, que foi o primeiro episódio da Nova Geração, até 2005, quando passa o último episódio do Enterprise, todo ano com pelo menos uma série de Jornada nas Estrelas passando. Não, e nessa época aí que vocês falaram, tinha mais de uma série acontecendo. É, chegou a ter 2 séries ao mesmo tempo. E aí tiveram os filmes, né? Chegou uma hora que acabou a 7ª temporada, e aí em 94 teve o primeiro filme da Nova Geração em que eles tiveram a ideia e a ousadia de juntar o Capitão Kirk com o Capitão Picard. Puta, eu vi esse filme no cinema. Pô, tu foi ver esse filme no cinema? Foi. Com que interesse? Ah, cara, não sei, fui ver. Pra você ver como, assim, foi uma jogada de marketing tão grande que até o Azaghal foi ver essa porra do cinema. E foi uma merda inacreditável. Pior que é. Eu não lembro de quase nada, mas eu lembro que eu achei uma merda foda. Não, primeiro que você não conhecia nada e você, né? É. Você não tinha como pegar o barco andando, né? Ah, eu conheci alguma coisa. Sem falar que pra quem conhecia já não foi tão bom assim. Então, porra, pra quem não conhecia nada, deve ter sido... Foi a mesma sensação de quando eu vi o filme do Arquivo X. Porra, cara. É. Tu quer o quê também, né, cara? Quantos episódios de Arquivo X você viu? Nenhum. Exato, puta merda. Mas eu acho engraçado que eu me lembro até hoje de uma reportagem no maldito SBT falando, uma repórter falando sobre o filme. Ah, que vai estrear um filme Generations, em que vai unir o Capitão Picard da Nova Geração e o Kirk da série clássica. Cara, vocês não vão acreditar. Ela contou o final do filme na reportagem. O quê? É, a gente vai contar aqui, então olha o spoiler, hein? Pelo amor de Deus, se você não viu esse filme ainda, vai fazer bem de não ver. Filme 94, então vai ter spoiler, então se prepara. A sorte dessa repórter é que eu não me lembro do nome dela. Numa época que ainda não tinha internet no Brasil, pô, ela soltou o spoiler mais violento do filme inteiro. Mas o que que ela falou? Que o Kirk morria. Nossa. Ah, então. Pô, mas esse filme, pro fã, pra mim, pelo menos, ele começou espetacular. Que é aquela primeira cena onde você vê a primeira morte do Kirk, né? E é uma cena feita pra deliciar o fã. E eu achei que o filme ia nesse embalo e ia ser foda pra caralho. Porque mostra o Kirk aposentado, o Chekov aposentado e o Scotty juntos indo à inauguração de uma nova nave. Eu até já falei em outro Nerdcast que a abertura desse filme é o espaço com uma música tocando e uma garrafa de champanhe voando, rodando no espaço. Você que porra é essa? E a garrafa vai, passa e mostra o nome das pessoas no filme e passando a garrafa de champanhe pra lá e pra cá. Aí a música vai crescendo, crescendo a garrafa de champanhe, rodando, rodando e de repente, pá! estoura a garrafa de champanhe num casco branco e a câmera dá um corte pra trás e era a inauguração da Enterprise B. Puta, aí eu aplaudi, cara. Tive que aplaudir essa cena junto com as pessoas aplaudindo. Entra o Capitão Kirk, o Scott e o Chekov com os repórteres. Capitão Kirk, o lendário Capitão Kirk, está aqui. O que você acha da nave? Uma nova nave com um novo capitão, com uma nova tripulação. O capitão era até aquele... O amigo do Ferris Bueller. Como é que era o nome? O Cameron. O Cameron. Mas, e aí ele vai lá só pra fazer média e só pra eles voarem, né? Fazer um voo inaugural e voltarem pra doca, né? E aí, obviamente, que durante o voo inaugural eles recebem um distress call lá, uma chamada de emergência, e a única nave que pode ajudar, que está em... a distância de ajudar, é a Enterprise, né? A Terra não tem defesa nenhuma. Só a Enterprise, cara. Sempre assim, né, cara? Mas é um clichê da série, né? E aí eles vão, só que a nave tá toda capenga. Ela não tem tractor beam, só vai ser instalada na terça-feira. Ela não tem isso, não tem phaser, não tem nada. Tem porra nenhuma. Tem metade nenhuma da tripulação. É. E aí é engraçado que o capitão super verde, né? Tá todo nervoso. E o que a gente deve fazer e tal? E o Kirk, cara, é muito legal essa cena. O Kirk fica querendo se levantar, sabe? Ele olha pra cadeira de capitão e fica querendo se levantar pra fazer alguma coisa, mas ele é só um visitante, né? E aí o Scott até fala pra ele, chega pro lado dele e fala assim, tem alguma coisa errada com a tua cadeira? Que ele fica toda hora ameaçando fazer alguma coisa. Ele corre pra ajudar, eu vou na sala tal, inverter a polaridade de qualquer tecnobubble, sabe? Pra ajudar a Enterprise a se livrar lá da evento cósmico que tá acontecendo, uma tempestade cósmica e tal. Ele consegue salvar a Enterprise e vê um raio cósmico e destrói um pedaço, tira um naco, dá uma mordida na Enterprise. Era o Capitão Kirk que tava lá e morreu pra história ali, né? Eu achei fantástico esse início. Porra, o Capitão Kirk morreu salvando a Enterprise do perigo e tal. Antes ele tivesse morrido ali. É, exatamente. Então. Mas isso exatamente. Que eu falei, caralho, esse filme vai ser foda, puta merda. Que foda, que irado esse iniciozinho com o Kirk. E aí vai pra 78 anos depois lá, vai pra a nova geração e aí acontece toda a história que tava ligada a esse evento cósmico do início, né? E aí a desculpa que eles inventaram foi que esse evento cósmico, na verdade, era uma passagem pra um lugar chamado Nexus, que seria uma versão do paraíso, né? Do paraíso onde você é feliz pra sempre, né? É, tinha uma trama do Malcolm McDowell lá, o Calígula. É, ele tava numa daquelas naves que foram resgatados pela Enterprise e, na verdade, ele estava querendo entrar nesse Nexus. A nave ia ser destruída, mas eles iam ser todos transportados para esse Nexus. E aí ele queria, agora, 70 anos depois, arranjar um jeito de desviar essa tempestade cósmica para o lugar onde ele estava, né? E a maneira de desviar seria destruindo uma estrela. É, então... Que planinho. É, É um plano à la Lex, cara, Luthor. Eu achava esse plano até interessante, porque o Picard, ele não sabia ainda porquê, mas ele descobre que o cara quer destruir uma estrela, né? Ele destruiu já uma estrela. Ele fala, por que que ele destruiria uma estrela? Eu falei, cara, que legal ver num filme onde um cara pode perguntar por que um homem destruiria uma estrela. Eu achei, porra, fantástico. Isso é ficção científica na veia, meu irmão. Eu me pergunto, se o cara pode destruir uma estrela, por que que ele não pega uma nave e vai pra merda da tempestade que ele quer ir? Porque a nave, na verdade, tinha a chance de ser destruída e ele não ser acessado, ser levado pro Nexus. Então ele queria destruir várias estrelas pra desviar gravitacionalmente a tempestade pra ela passar dentro de um planeta onde ele estaria. Né? Aí ele abriu os braços e esperasse... Como é que os evangélicos falam? Arrebatamento. Arrebatado. Ele queria forçar o arrebatamento. Exato, ele, exato. Mas o Kirk foi arrebatado. Foi arrebatado. Nossa senhora. E essa é a desculpa, porque ele consegue fazer o plano dele, é bem sucedido, a Enterprise é destruída, né? Ela diz que da frente cai no planeta, quase todo mundo morre. E o cara consegue destruir o Sol e é puxado, e o Picard é puxado junto. Nesse Nexus, ele encontra o Capitão Kirk, porque lá não existe tempo. Andando a cavalo. Então o Capitão Kirk tinha acabado de chegar lá andando a cavalo. Eu lembro, essa porra isso me deixava maluco. Eu tô vendo um filme de ficção científica que o cara tá andando a cavalo. Qual é o sentido dessa merda? Pô, me faz um cavalo de robô, né? Me deixa ser feliz, né, cara? Mas, pô, no século 24 não existia cavalos, cara. Vocês já viram Galaxy Rangers? Também não existia cavalo no Galaxy Rangers. o encontro do Kirk com o Picard, os dois se unindo, né, que tá no trailer, no pôster do filme, dois capitães, um destino, é só ele brigar com o Malcolm McDowell lá com o Calígula, impedindo, eles voltam um pouquinho no tempo, tipo o Jaws Futuro, sabe, volta 10 minutos antes, e aí tá tudo certo, o Capitão Kirk morre, ele pega um controle remoto lá pra impedir a porra do míssil ser lançado, e a porra da plataforma onde ele tava cai e ele morre, maluco. É ridículo. Pois é, ele não morre como guerreiro, né? Ele morre simplesmente por um acidente. Exato, cara. Cadê o Capitão Kirk na porra da poltrona da Enterprise de capitão, cara? Fazendo alguma coisa na Enterprise? Não, não. Foi porra nenhuma, cara. Isso é revoltante. Isso é muito revoltante, cara. Você pega um personagem que é amado por milhões. Aí você mata o cara de uma forma totalmente desonrosa num acidente. Ele não leva um tiro. A morte dele não tem significado nenhum. E depois o enterra no... O Picard sabe a importância do Kirk. O que ele faz com o corpo do Kirk? Ele mete assim no rochedo, começa a juntar um monte de pedra em cima dele e vai embora, deixando lá como se fosse um mendigo. Como se fosse alguém sem a menor importância para a história da Frota Estelar. Exato. Harald, por isso que eu achei, que eu falei bem no início, que eu achei bacana, o que eles não tinham feito na série, a cagada que eles superaram, não fizeram na série, eles fizeram no filme. Porque na série os caras tomaram a decisão de não mexer muito com os... Aliás, mexer nada com os personagens da série clássica. É. Quase todos da série clássica aparecem em algum episódio especial da... Não tô falando isso, cara. Eu tô dizendo que aparecem... Ah, o Spock aparece no episódio lá de... Acho que é da McCoy temporada. Aparece no primeiro episódio, o Scott... Mas aparece, joga xadrez, aperta um parafuso e vai embora, isso, e nada muda. Aí. É, eles não desonram a imagem do personagem. Isso, é isso que eu quero dizer, entendeu? E aí depois eles cagam tudo, entendeu? É isso que não é legal. O que foram bem sucedidos, né, durante a série, cagaram no cinema, né? Engage. Mas aí depois veio... o filme que por muito tempo eu ouvi falar que era o melhor da nova geração, depois de algum tempo eu descobri que era o menos pior, que foi o Primeiro Contato, o First Contact, que aí envolve os Borgs. Mas o grande problema desse filme é que, pô, ele primeiro toma a viagem no tempo como um artifício, sabe? É legal, o tempo, quando é muito usado, né, cara? Fica um pouco velho, um pouco clichê. Os Borgs voltam no tempo e assimilam a Terra no século 21. E aí eles têm que voltar no tempo pra impedir os Borgs. E aí tem dois núcleos, um que tá na Enterprise, cheia de Borgs, e outro que tá na Terra, conhecendo o cara que inventou o Warp Speed. E é muito bizarro, né? Porque o cara que inventou o Warp Speed, que deveria ser um cientista tão respeitado, que era no futuro, né? Ele descobre que o cara era um bêbado maluco, né? Sabe? Eu entendi que eles queriam fazer aquele contraste da figura histórica com a figura real, mas eles fizeram um cara tão lixão, tão idiota, que eu não conseguia me convencer que aquele cara que inventou o Warp Speed, né, cara? Eles ultrapassaram a linha, né? É, cara. Perderam a mão. Perderam, então... Porque os roteiros eram muito fracos. Não cabiam dentro dos filmes. Sabe por que não cabia, Carlos? Sabe por que não cabia? Porque eles quiseram fazer o que o J.J. Abrams fez, que foi transformar Star Trek em aventura, com um elenco que não era feito pra aventura, cara. Aqueles caras eram horríveis, cara. E aí todo mundo tinha que ter uma participação especial, tinha que fazer alguma coisa importante. O Riker, já com barriga, tinha que lutar contra os caras, mano. Seria importante se ele tirasse a barba, né? Todo mundo tinha que fazer uma coisa especial, todo mundo tinha que ter seu momento. E aí, cara, ficou muita forçação de barra. O filme seguinte, que tinha uma premissa fantástica, o nome era Star Trek Insurreição. Picard ia se insurgir contra a poderosa federação pra defender um ideal, algo que ele acha certo. Grande merda, né? O Kirk fez isso umas mil vezes, né, cara? Exato. Mas é que pro Picard é um big deal, né? Porque ele era tudo certinho, by the book, né? E era uma história interessante, mas que também foi cagada ao extremo e tal. E o último filme nem se fala, o Nemesis, né? Não dá nem vontade de falar. Eles criaram um clone do Picard, que eu não sei por que fizeram num ator jovem, por que não aproveitar o Patrick Stewart, que é um excelente ator. Não, botaram um cara jovem, botaram uma roupa de carnavalesco nele. E uma história sem pé nem cabeça, uma forçação de barra pra ter aventura, combate, etc. Muito fraco. E eles sabendo e anunciando que era o último filme da nova geração, matam o Data. Ele se sacrifica pra salvar a vida do Picard e tararéu, mas depois perdem a coragem de matar o Data com aquela porra daquele irmão gêmeo dele. Aí, voltam com ele no final. Eles fazem um download da consciência do Data pra aquele irmão gêmeo dele. Ah, meu irmão, é o último filme não, essa merda? Mata o cara, porra! Ah, cara, o filme é uma palhaçada. É inacreditável. Ou seja, Star Trek é uma merda. Não, esse filme não. É uma merda. A série da nova geração é fantástica. Mas os filmes, cara, foram terríveis. Quando você tem que combater inimigos que fazem cirurgias plásticas... Algo tá errado, né, cara? Algo tá muito errado. Teu inimigo é o Dr. Ray, né, cara? Tá tudo errado, né? O inimigo não é nem o Dr. Ray, é o paciente dele. É uma incógnita, isso não dá pra entender, cara. Porque realmente tem filme, tem capítulos, né, episódios da nova geração que tu vê, pô... Cara, esse episódio aqui dava um filme, né? Só botar um pouquinho mais de roteiro, misturava um episódio com o outro. Cara, aí, tá pronto. O nego ainda assim faz um filme horrível, né? Mas, cara, é porque TV mesmo. É uma coisa, cinema é outra coisa, cara. As pessoas que mandam, que têm o dinheiro, que mandam na direção, produção, roteirização, tudo, são pessoas diferentes, cara. Com focos em públicos diferentes. A televisão trabalha com mais nicho, né? Cinema tem que abocanhar um grande público. Então, essa história de, ah, tem tanto episódio maneiro não sei aonde, isso se reverte pra quadrinho, pra... Puta, isso é interminável, né, cara? Batman, quanto tempo não demorou pra ter um filme bom do Batman, tendo tantos quadrinhos maravilhosos, né? Exato, verdade. Wolverine, cara! Wolverine! É só pegar as revistas, tem tanta história maneira do Wolverine e fizeram um filme que só você gostou, cara. O filme foi um sucesso... É estrondoso, né? Foi. X-Men 3 também foi. Então, tipo, isso, ser não quer dizer que seja bom. O americano não significa ser bom. Claro. Você tem que entender o seguinte. O Wolverine, até... A gente vai falar de outro assunto agora. Wolverine, até então, era lido por jovens, adolescentes, que achavam maneiro um herói que se fudia, se arrebentava tudo, matava todo mundo. O filme foi um sucesso porque foi feito pra menininhas que querem ver o Hugh Jackman sem camisa e um bando de emos que querem ver o Hugh Jackman sem camisa. É o mesmo público que gostou de Thor, seu Jurandir Filho. Engage. Apesar de tudo isso que você falou, cara, realmente é uma coisa estranha, cara. Porque, apesar disso, pô, cara, tinha um roteiro que, pô, cara, era muito bom mesmo, cara. Então é bem doido mesmo, cara. Apesar disso tudo que você disse, entendeu? Eu acho que eles tiveram medo de levar aquilo que eles apresentavam na série pro cinema. Por achar, talvez, que é exatamente isso, que a série atingiu um pequeno nicho. Eu vou ser sincero com vocês. O Eduardo ia saber isso. Você pega um episódio de Star Trek específico e transporta ele pro cinema, não funciona. É outra linguagem, cara, assim. São raras as pessoas que conseguem transportar a mídia, assim. Que eu imagino que seja assim. Eu não sou fã de Star Trek, então pra mim, whatever. Mas eu sinto a frustração de vocês nisso, cara. Da série ter sido legal e dos filmes terem sido tão merdas, né, cara? Mas tu pega a série clássica. Na série clássica, eles conseguiram fazer isso muito bem. Mas aí a série era uma merda, qualquer filme valia a pena, né, Carlos? Pai do inferno, pô.